Senti no seu olhar tanto prazer. Posso esperar tudo com você. E olha que te vi de passagem, mas pensei forte e broto na cidade. Só sei que estava pronto pra te encontrar. Passei do ponto de querer voltar. Dessa bárbara viagem bateu paixão radical sem mar. Porque nós dois estamos só de passagem pela cidade desse mundo. Então vem, vem me amar por uns momentos profundos, e o resto bobagens, meu filho, bobagens. Bobagens, bobagens, todo isso, criancice.